e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande Senhor e bendito a cidade do nosso Deus, Santo Monte. Alegria de toda a terra. Thank you. Você acredita que não há Deus maior e tão grande como o nosso Deus? Você crê nisso? Então você vai cantar nesse momento. Como grande coral, não há Deus maior. Vamos lá? Não há Deus maior. Não há Deus. humilhado, crucificado, não rejeitado, pelo céu, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu.